zero, o altímetro no 03, quando pronto a torre em 1895, tenha uma boa noite, Rio 5972. Obrigado, motorista, é bom. Ok, Mike, Henrique Lima, tenha uma boa noite. X-Ray India, prossiga. Solicito autorização para rebote da posição 10 para a posição remota 14. Autorizado, mantenha minha escuta constante, reporte ao término. Mike X-Ray India até a remota 14. Entre, reporte ao término. Boa noite, 5972, autorizado, ANR decolado, piscina 0, vento 080 graus, 079. D5972, decolar 235, controle 120.8, bom voo. Rio 5972, contato radar, saída da Elso e mantenha nível de voo 400. E mantenha 400, 5972. Autorizar direto Leda, Rio 5972. Direto Leda, Lima Eco, Delta Alfa. Galeão com 3 horas e 50 de autonomia. Para o táxi. Está nível táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895. Então, boa noite. O TAN pedal gol no 074. Aí, pelo 074, autorizado o táxi. Eu posso estar 6895. Pegaram, boa noite. Salvador, boa noite. 6224, cliente da Tango. Cruzação Aracaju, 190. Boa noite, Oxa 6224. Autorizado para Aracaju, nível 190, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. O transponder é 5456. E o controle em 120.8. Cortejo. 4 direto, decora da 10, esquerda bota, saída Fuca, Caju, zona 5456, transponda e saída 12080, 6224. Fuja 6224, correto cotejamento, chama para o acionamento no portão 01. Chamará para acionamento no 01624. Boa noite, Alfa Alfa 908, informação Alfa, autorização Guarulhos 320. 9908, boa noite, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após direto às posições Trive, após Poços de Caldas, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Bride. O transponder é 5461 e o controle em 120.8. Proteja. Certo, então estamos autorizados para o Guarulhos com 320, que é apresentado um momento realmente após até Belo Horizonte. Após crise, após a porta de cão. Decola pelo 10, primeira curva à direita, na saída da El Leda Bride, 5461, é o campo ponto, é 1908, o controle está lá. Portal 9908, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. No portão, perdão, na posição 8 do parte 3. Boa noite. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, boa noite. 1-0-7-4, tecla 2-4-1, no controle 1-2-0, décima 8. 2-0-8, 1-0-7-4. Controle Salvador, boa noite, gol 1-0-7-4. Gol 1-0-7-4, contato radar, saída da Elson, me mantém a nível de voo 3-6-0. Saída da AEL, contato radar, sobe 360, 1074. Paulo, Sam, Mike X-Ray India, parcado, posição remoto com 12, obrigado, boa noite. Mike X-Ray India, ciente, reporte, ou, perdão, tenha boa noite. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3600, transfere centro da TAM. TAM 3600, SD1 identificação, autorizado chega da MAR e desce para o nível de voo 050. 050 da MAR, TAM 3600. né, 6224, tá no 01, no para pushback acionamento. Puxa 6224, autorizado o posicionamento no 01, chama para o táxi, o altímetro no 013. Autorizado o pushback acionamento, chamará para o táxi, 6224. Gol 10074, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Gente, 1251, 3325, gol 1074, boa noite, obrigado. Boa. Autorizado total 9908, chama para o táxi, o altímetro no 013. Autorizando o pushback acionamento, retornaremos o táxi 0013, é o ajuste total 993. Do táxi, assiné 6224 com 75 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi à direita no ponto de espera, a torre 1895, tem uma boa noite, Oxa 6224. Autorizado até o ponto de espera da 10, turma 1895, o 6224. Traz estabilizado, tá 3607. Viagem é 224, ficando ponto, espera dar 1-0. Tira 6224-0, alinhar, decolar, piscina 0, vento 0, 80 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar 1-0. Autorizado o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Tenha uma boa noite. Mas total, mantenha o ponto de espera por gentileza. Total 9908, ele mantém, 1-0. Autorizado, ele mantém. Localizador Campo Vista 3600. Tá, 3600, chame torre 11895. 895, tá, 3600. 08, boa noite, 6224. Controle Salvador, 6224, boa noite. Oceané, 6224, contato radar, saída Puca, submantenha nível de voo 1190. 190 na saída Puca 6224. Torre Salvador, boa noite. Tá 3600 passando sim para visual, baixado e travado, transfere. Sente, então 3600, continua aproximação, aguarda, pista livre. Aguarda, 3600. Nove, 908, livre de decolagem, 10, vento 080 graus, 099. Houston 3600, vento 080 graus, 089, livre pouso, pista na zero. Livre pouso, 910, tá 3600. Portugal 019, as clock identity, and 4,000 feet, and H1013. A 9908, decolada 59, controle no 20, decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, total 9908, decolada da sua escuta. Total 9908, contato radar, saída da EL, submantendo nível de voo 320. Na da EL 320, podemos atuar, Lida? Autorizado, Lida, total 9908. 9908. 21, 19. Olivar, direita, salvo 21.